Minha mulher caminhava com minha filha de 3 anos. Quando ela apanhou qualquer coisa do chão, ia colocar na boca. Minha mulher então ralhou com a minha filhota e disse pra ela: nunca faça isso, filha. Mas por que, mamãe? Olha, se está no chão, tá sujo e cheio de bactérias e micróbios. Germes? Isso pode fazer mal pra você, filhinha. Dói. Nesse momento, a minha filha olhou pra mãe com admiração e perguntou: mãe? Como é que você sabe tudo isso? Você é tão inteligente. É demais. Todas as mães sabem essas coisas e muitas outras, filha. Quem sabe? Quando alguém quer ser mãe, tem que fazer um teste. E tem que saber de tudo pra proteger o filhinho, cuidar, orientar, fazer feliz o filhinho. Senão, não pode ser mãe. Não pode. Caminharam em silêncio, depois de alguns minutos, depois de pensar no assunto, a minha filha, de repente, disse: mãe, já entendi. Se não passasse do teste, você seria o pai, né? É uma conclusão estranha, mas não deixa de ser verdadeira, né?